Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Acabou o chocolate quente pra mim. Abre aspas. Para você que vai para Iguabinha no próximo feriado, eu fui para Áustria, Praga e Itália. Fecha aspas. Assinado Azaghal. Aqui é o Guga Mafra e eu posso comer mais uma sobremesa, por favor? Pois, aqui é a portuguesa e eu comi a lasanha da mama. Aqui é o Azaghal e eu, mais uma vez, empurrei meu limite. Tá cada vez mais difícil de voltar. Muito bem, nerds, estamos aqui. Antigamente, a gente, quando tinha alguma viagem, uma história de viagem pra contar, a gente fazia um Nerdcast chamado Nerd Tour. A gente dava esse nome pros Nerdcasts. E aí, a gente, de repente, fez um programa chamado Turistas Babacas, e agora a gente não consegue voltar mais pro Nerd Tour. A gente tem Nerd Tour, na verdade, que é uma série mais antiga, uh-huh, e agora virou vídeo. Sim. A gente tem a Turistas Babacas e tem Viajar e Se Fuder, que também pode ser uma série. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, onde é? Aê! É isso aí. Tá morrendo quem nunca morreu antes. Deu um troço aqui. E hoje, Azaghal, nós temos um recado da galera da NPix, que é uma escola online para você que gosta de computação gráfica 3D, motion graphics. A palavra, Azaghal, é motion graphics. Essa motion, é a parada. É. Motion graphics. Graphics. Duas palavras. É muito bom. Efeitos visuais, ilustração, pintura digital, concept de personagens e maquete eletrônica, rapaz. A NPix já tem mais de 1.700 alunos em todo o Brasil e em 6 países do mundo. Porque é escola online, rapaz. Tem escola online, Azaghal, que os cursos são simplesmente aulas ou palestras gravadas, que os caras disponibilizam online. Sim. Ok. Nenhum problema. Mas, na NPix, a aula é feita para o online, entendeu? Ela não foi feita para a galera presencial e por acaso você gravou. Ela já é dirigida para você que está assistindo online e você tem total acompanhamento dos professores que são profissionais experientes, que já participaram de produções de filmes, games, campanhas publicitárias famosas, inclusive modelagem 3D para action figures, Azaghal. Com profissionais que trabalham na Iron Studios. Na Iron Studios, exatamente, muito bom, cara. É, ou seja, gente que está, de fato, com a mão na massa no mercado de trabalho. O que é o seu objetivo? Chegar no mercado de trabalho. Ou seja, saber exatamente o que acontece, não só na teoria, mas na prática. Importante, a maioria dos cursos não exige nenhum conhecimento anterior da área que você está estudando. Ou seja, você vai ser guiado durante 4 meses, desde o básico até você ter conhecimento suficiente para criar trabalho de qualidade profissional. E você também não precisa ficar esperando o dia da aula para tirar as dúvidas, como acontece em um curso presencial. A NPix tem uma rede social interna onde você tira suas dúvidas, recebe comentários do seu trabalho e uma vez por semana acontece a videoconferência com o seu professor, onde você também recebe orientação sobre o mercado de trabalho e tudo o que está acontecendo. Todos os seus exercícios são corrigidos em vídeo pelo professor. Ele vai analisar os trabalhos, dá dicas para que você possa melhorar cada semana. Vale você dar uma olhada nos trabalhos dos alunos da NPix para você ver onde você pode chegar. Muita gente não sabe que existe uma escola com esse nível de ensino no Brasil. Certo? Então vai lá no npix.com.br, tem atendimento via chat no site e olha só, você que nunca fez um curso online e você não sabe bem direito como é que funciona, você pode requisitar uma aula demonstrativa gratuita pelo site pra você conhecer como funciona na prática. Você não precisa, entendeu? Se comprometer sem conhecer o produto. E essa aula pode ser gratuita também ou só gratuita? Gratuita, tá certo, não tem acento ali. Muito bem pra você que fica vendo tutorial de madrugada e não consegue evoluir, tá na hora de estudar de verdade e aprender com os profissionais. Vai lá, npix.com.br. E, Azaghal, hoje nós temos uma convidada especialíssima no nosso Nerdcast Empreendedor! Hoje a gente vai falar com a Gina Gotthilf, que é vice-presidente de crescimento do aplicativo Duolingo. contigo, Azaghal. Cara, foi uma conversa foda, interessantíssima. Foi foda porque o Duolingo é o aplicativo de aprendizado de línguas mais famoso, mais popular do mundo. E ela não só vai explicar como os caras chegaram a esse ponto, mas como é o trabalho de uma executiva brasileira no Vale do Silício. Exatamente, a gente vai discutir a importância ou não de ter uma empresa no Vale do Silício. É muito interessante o papo. E a Azaghal ainda vai contar uma história muito maneira porque ela conheceu em persona Barack Obama. Foda, é uma história muito maneira. Não deixe de ouvir, está aí no seu feed do Nerdcast, o Nerdcast empreendedor fantástico com Gina Gotthilf. Você tem que ouvir, que é muito bom. E não se esqueça de visitar o meusucesso.com, que é patrocinador deste programa, que é a sua escola de insight de negócios, onde você tem todo mês produção de vídeos de cases de empreendedores de sucesso contando as suas histórias. É excelente material de primeiro mundo que você tem acesso com a assinatura do meusucesso.com, que vale muito, muito a pena. Vai lá, escuta o Nerdcast Empreendedor, rapá! E Azaghal, na Nerdstore nós temos aqui a nossa campanha Eu Vi Por Último. Certo. Lembrando que quando a gente é criança, a gente tem aquela brincadeira de cheguei primeiro, falei primeiro, eu vi primeiro. Certo. E essa é a campanha Eu Vi Por Último. Ok. Porque nós temos camisetas, vários tipos de camisetas que estão acabando. Quando a camiseta começa a acabar, por exemplo, pode ter tamanhos que não existem mais, mas ainda tem... Claro, tem tamanhos que esgotam primeiro. Que esgotam, exato, esgotam primeiro, etc. Então quando a camisa tá nesse ponto de estar acabando, ela entra no Eu Vi Por Último. Que é pra limpar o estoque. Pra limpar, exatamente. Elas passam a custar R$29,90 cada. Sem exceção, rapaz. Ó. Oh. Entrou no Ouvir Por Último, é R$29,90. E é pra limpar. Ou seja, se você viu essa camisa na promoção, você tem que pegar, porque ela pode acabar a qualquer momento. Exatamente. Provavelmente, se você comprá-la, ela vai acabar. Você vai ver por último, tá? E a ideia do time de marketing. Olha aí. Marketing! Muito bom, né? Muito bom. Não posso nem citar aqui modelos específicos, porque tem camisetas que acabam, né? E aí elas esgotam. E tem outras que entram também. Quando estão começando a acabar, elas entram pro Eu Vi Por Último. Então vale a pena você ir lá na Nerdstore, conferir quais camisetas tem esses modelos, procurar se tem o seu tamanho pra comprar logo por R$29,90 cada. Muito bom. Nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 19 minutos e 21 segundos. Bello. E pedir um favor pro senhor Leonildo. Leonildo? Leonildo Lopes. Leonildo agora? Não, o nome dele? Não. As pessoas não sabem, todo mundo chama de Léo. Não sabe que na verdade é Leonildo. Leonildo não, mas eu queria pedir um favor. Sacanagem. Que é o seguinte, queria fazer uma homenagem. Ah, olha aí, homenagem. Porque semana passada faleceu o Billy Paul. É verdade, Billy Paul. Que era um excelente cantor de soul. Soul Music. Sim. E passou muito desapercebido. É porque... Que ele foi meio que atropelado pela morte do Prince. O Prince foi... É, pois é. O Prince é huge. E, cara, ele era fantástico. E eu tive uma oportunidade na minha vida, na minha existência, de poder ir num show do Billy Paul aqui no Brasil. E foi uma experiência foda. É muito foda quando você vê um músico de verdade, bom, talentoso, cantando ou tocando instrumentos, que seja. Porque é uma experiência muito foda. É muito simples pro cara e muito natural. E é muito perfeito quando acontece. E o cara tem músicas fodas que a maioria das pessoas conhece e talvez não saiba que são do Billy Paul. Então, ele tem, por exemplo, Me and Mr. Jones, que é a famosa, mais famosa. Se você conhece ele, provavelmente é por essa. Mrs. Jones. We got a thing going on. Mas ele tem a July também, oh, que é bem famosa. July. Tem a Only the Strong Survive. Olha! Mas eu queria pedir para o Leonildo tocar pra gente em homenagem ao Billy Paul, Your Song. Ó, oh, que é uma versão da música do Elton John. Isso. Mas que é um arranjo completamente diferente. E yeah. Quer dizer, bota um pedacinho no Your Song do Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Aí, beleza. Essa é o Your Song que todo mundo conhece. Olha que loucura a versão do Billy Paul, a mesma música, só o arranjo que é diferente. It's a little bit funny, Lord. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Foda demais, cara. Eu acho a melhor versão. Todos os shortistas fizeram Your Song, mas a do Billy Paul é foda. A do Billy Paul é a melhor, cara. É inesquecível, muito foda. Que ela passa alegria, cara, de viver. É, totalmente, cara. Então, vamos nos e-mails ao som de Billy Paul, Leonildo. Muito bom. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue. Mó galera doou sangue essa semana, galera. Obrigado. Olha só que foda. No Nerd Cacete de Agulha, olha aqui. Yuri Miguel Fernandes, Yuri Augusto, Vinícius Kenji, alguém sem nome que tá unnamed aqui. Desculpe, cara. Se você tiver nome e o mal roboto não botou seu nome aqui... É, o unnamed. Dá uma olhada na foto. Vê se é você. Se for você, manda um e-mail. Exato, exato. A gente vai agradecer aqui. Que aí o homenageado semana que vem vai ser outro. É. Tem alguém que tá escutando muito Billy Paul. Rodrigo Mazo, Rafael Augusto Silvério, Nicolas Gustavo, Nelson Sakakibara, Matheus Fongaro, Luiz Felipe Bond. Obviamente, sempre que o Luiz Felipe se apresenta, ele começa com o sobrenome. Eu mudaria meu primeiro nome pra James já. Porra, cara. É foda, né? Bond. Luiz Felipe. Bond. Lucas Rahem, Flávio Lenzi, Josimar Joca Tavares, João Severino Velani, João César, Ian Marques, Henrique Abreu, Eliel Matheus Fernandes, Família AFLS, Fabrício Oliveira, Fábio Cardoso Martins, Débora dos Santos Siqueira Martins, Eliane Giancursi, Douglas Bonassini, Kleber da Silva Santos, Caroe Bueno Barros, Cássia Harumi, Andréa Silva e Ana e Wagner Bandeira. Muito obrigado, galera. Doar sangue é muito importante porque realmente salva vidas. A gente acha que não, porque é muito anônimo, a gente não sabe o que acontece com o nosso sangue, a não ser que você doe para uma pessoa específica, que também é possível, mas quando o seu sangue vai lá pra bolsa de sangue, ele realmente salva uma vida de uma pessoa que tá sendo operada, de uma pessoa que precisa fazer uma transfusão, de uma pessoa que sofreu um acidente. É uma coisa muito importante. Então doem sangue e mandem suas fotos aqui para o Nerd Cacete de Agulha. Temos também a galera do Escapo Solidário, que ajuda de uma outra forma, mas com certeza ajuda quem está precisando nesse momento. Exato. Temos a Amanda Rocha Lira, a Aime Okasaki, temos a Carolina Yokota, temos a Gabriela Otone Salomão. Será que é sua parente? Otone Salomão. Olha aí. Clicou na foto pra ver se é igual. Como assim, pra ver se é igual? Não sei, você clicou na foto pra ver aqui. Parente minha, eu vou saber quem é, pô. Eu não sei, você clicou na foto. Você esperava ver uma mulher com a sua cara? Não, pra ver quem é. Tem um monte de prima. Eu não sei se é uma das minhas primas. Ela não mostrou mas o rosto. Mas tem Otones. Tem Otones que eu não conheço também. Só mostrou o tufo de cabelo. E temos o Pedro Henrique Rodrigues Elias. Olha aí. Que também doou a cabeleira e não mostrou a cara, só o cabelo. Muito obrigado, galera. Arte dos fãs, Azaghal. Vamos destacar Ozob, feito pelo Felipe Melo. Muito maneiro esse Ozob. Bem interessante dele, essa muito leitura bom. Do Ozob. E Jovem Nerd Sem Barba, por José Vinícius do Nascimento. Ficou. É muito triste, Jovem Nerd Sem Barba. Ficou estranho, porque vai ser senhora. Que isso? Parece a Erundina. Caraca, não. Eu acho barba, que se eu fosse você... Barba veio para ficar. Deveria deixar tirar a barba. Tá bom. E usar batom, como ele sugeriu aqui. Luiz Felipe Beraldo, 19 anos, estudante pré-vestibular, São Carlos, São Paulo. Eu estava ouvindo o Nerdcast 513, Cloudcast, enquanto eu tirava fotos para o meu perfil no Facebook. Eu escutando e tirando fotos. Ok, selfies. Selfies. Com a porta do meu estúdio fechada. Caraca, ele tá tirando fotos seriamente. Seriamente. Foi então que o Marco Gomes comenta: imagina o dia que a Skynet tomar controle dessa merda toda. Se referindo aos trincos de porta automatizadas. Foi então que eu decidi sair pra pegar uma água. Entrei em desespero quando percebi que a maçaneta da minha porta, que é completamente mecânica e teoricamente segura e confiável, não abria nem mesmo com reza brava. Prova em vídeo. Ele mandou um vídeo, cara. Mandou um vídeo aqui mostrando como a fechadura não abria... Nossa, meu Deus do céu. Como se pode ver, no final do vídeo eu tive que desmontar a desprovida de graça, pois não havia ninguém que estivesse em minha residência pra tentar abrir por fora. Não confie nessas máquinas, até mesmo os equipamentos 100% mecânicos estão se voltando contra a humanidade. Caraca, você viu a parada eletrônica? Eu não sei que foto que ela tava fazendo que chocou a fechadura num ponto... Que ela desistiu. Tipo, cara, não. Você não vou, vai cara, sair. Você não vai sair daqui nunca mais. É, rapaz, tá acontecendo aí. Thomas Jensen, 28 anos, analista em engenharia de desenvolvimento de produto Curitiba, Paraná. Olha aí. Ótimo episódio sobre cloud computing. Gostaria apenas de contextualizar uma realidade que presencio diariamente. Ok. Trabalho em uma fábrica automobilística francesa, Renault, Peugeot. Pô, pode ser uma das duas, né? Em São Paulo. Que São Paulo? Como é que você leu São Paulo? Em, é que eu adivinho, eu vejo a primeira palavra e tento adivinhar a última. Em São José dos Pinhais. Ok, é Renault. E assim como ocorre na Amazon, como foi citado no Nerdcast, existem robôs na linha de produção que são utilizados para mover estantes com peças e ferramentas. Maneiro. Caraca. Maneiro, grave. Maneiro. A utilização desses robôs aumenta a segurança e organização da fábrica, uma vez que substituem empilhadeiras que anteriormente moviam tais prateleiras pela fábrica. Ok. Os motoristas dessas empilhadeiras muitas vezes possuem visão limitada, dependendo do que estão transportando, o que aumenta o risco de acidente. É, ficar parado no, na frente. Não, às vezes o cara tá com uma caixa muito grande que não consegue ver direito. Sim, sim, exato. Fica uma trambolha na frente. Além de ocuparem muito mais espaço do que um robô, diminuindo a área útil da linha de produção. Assim como citado, estes robôs são guiados por linhas fixas, marcações no chão. Seu percurso não é muito longo, mas até hoje fico admirado com esta tecnologia e nosso meio. Caraca, pô, não rola um convite pra gente ir lá ver como é que é, não? Pô, ia ser maneiro. Realmente seria interessante. Muito maneiro, aqui no Brasil já, cara. José Roberto Júnior, 27 anos, especialista em middleware, Wellington, Nova Zelândia. Ah, esse tá bem pra caralho. Ah, que saudade. Esse tá bem mesmo. Esse aí não tem o que reclamar. Parabéns por abordar o tema de uma maneira genérica e tentando esclarecer bastante para o público em geral. Esse assunto tem sido mais do que o meu trabalho e realmente tenho gostado de acompanhar as novidades e como a infraestrutura de TI evoluiu e esta podendo, enfim, trazer inteligência e automação para as camadas de negócio e que realmente geram valor dentro das empresas. Poderia ter citado um pouco mais alguns assuntos importantes, players de mercados, as diferenças entre cloud pública e cloud privada, destacar, por exemplo, o que a Amazon vem fazendo com a AWS há anos, desde aproximadamente 2005, e que é uma das principais responsáveis em possibilitar a expansão gigante do Netflix. Ele botou uns links aqui de referências. Essas reportagens, que tem um link aí, destacam, por exemplo, uma curiosidade de como a Netflix transporta seu conteúdo em um dispositivo para reduzir um impacto no tráfego em redes em horários de pico. Tem outra referência aí, cara. Também como a Google, por exemplo, que desde a elaboração do White Paper Omega e com a evolução dos Kubernetes, tem ajudado muito com relação à orquestração e gerenciamento de containers. Caraca, aí foi, né? E foi longe, carteirada, cara. Carteirada. Pode entrar, senhor. Você nem sabe do que o cara... Mas ele entra. Esses últimos citados também, que com a popularização do Docker, tem causado uma revolução muito grande da forma com que víamos e vemos a arquitetura e engenharia de infraestrutura de TI. Esse parágrafo todo, não entendi nada. Esse parágrafo não hablo chino. Por último também, empresas grandes como a Microsoft, como o Azure, Red Hat e, claro, a Oracle, pois graças à tecnologia de cloud elástica em uma caixa, entre parênteses, dessa empresa que pertence a um dos Tony Starks da vida real, o Larry Ellison, é que estou morando na Nova Zelândia. A próxima vez que vocês vierem a Wellington, dá um alô. Quem sabe não fazemos um Nerd Tour offline. Essa loja steampunk, por exemplo, o Jovem Nerd deve curtir. Não sei se vocês já foram. Ele mandou aqui o endereço do site de uma loja steampunk da Nova Zelândia. Que maneiro, agora só a próxima vez. Próxima vez a gente não vai ligar. Muito bom, mano. A gente estava em Nova York, no dia mais frio da história de Nova York, andando pela rua igual aos mendigos também. Aí, a Andrea falou a frase clássica dela: quero comer um doce do tamanho da minha cabeça. Da minha cara, da minha cara. É um pouco menor, é um pouco menor. Não é tão grande. Aí a gente foi andar pela rua procurando um doce e de repente a gente passa numa loja que tem uns cupcakes lindos na porta da loja. Lindos, ai que fome que me deu. Cupcakes, sabe cupcake bem feito assim, parece uma escultura? Não, eram lindos. Aí ela tá lá olhando o cupcake, aí chega a mulher, e aí, você gostou do cupcake? E a mulher é vendedora da loja. É, claro. E ela fala, ah, é bonito, isso aqui. Ela fala, então, é sabonete. Aí, o quê? Não, é sabonete, são formas de cupcake, não sei o quê, porque é bonito e tal, mas é sabonete. A gente falou, aí a gente, eu olhei pro Dave, né, falei assim, ah, então tá, então beleza, então tchau, vou procurar doce. A mulher pegou a Andréa pelo braço. Algemou, algemou, André. Algemou. É, ela falou assim, eu vou bater minha meta de venda, mas é agora, é com essa aqui. Ela pegou a Andréa pelo braço e falou, não, vem aqui pra dentro. Trouxe ela pra dentro da loja, fez ela experimentar todo o sabonete, passar creme na cara, passar creme na mão. Ai, gente, eu já gosto. Sentiu o cheiro. E a mulher contando história, falando, ah, não sei o que, então me comer aqui. Adoro português. Aonde isso, gente? Adoro o som do português. Eu, por mim, escutava vocês falarem o dia inteiro. Eu ficava, vambora, Andréa, vambora. E a mulher, ai, adoro português, maravilhoso. E eu, vambora, sai como sair daqui. E aí ela lá passando creme na cara, passando creme no cabelo, passando na mão. É, sentindo o cheiro. Não, vem aqui na pia, agora lava o creme. Só não tinha creme pro cotovelo de rinoceronte jovem nerd, né? Podia ter, né? É, porque ele não tava lá. Preto, duro. Ele não tava lá, que se ele tivesse, teria. Depois disso, a gente não comeu nada. Não, sobrou pra você. Até o Cuca comprou o cupcake de... Tu falou, mas a mulher vendeu até pra você o cupcake sabonete. Não, não, porque ela tinha uma promoção e eu comprei pra inteirar a promoção. Ah, olha aí. É só eu que fui a chamada, né? Mas a mulher realmente foi uma puta vendedora, que ela pegou o cliente na rua, mano. Ela foi lá. Ela viu os gordos olhando pro cupcake, aquilo ali é uma armadilha. É. Os gordos contentinhos olhando pro cupcake, gostou? É sabonete. No verão eles têm sabonete de coxinha, né? De lixeiro. Aí a gente foi comer doce, só que já era hora do jantar. E aí a gente não sabia onde a gente ia jantar. E aí a gente ficou um tempão andando, igual uns mendigos andando pela cidade, sabe? Andando de um lado pro outro, assim, tipo... Igual uns andarilhos, de um monte de roupa, né? Porque a gente não tem roupa de frio direito. Eu tenho, que porra é essa? Mas tá todo mundo de gorro. A gente não tá habituado, tá? Todo mundo de gorro, luva, andando pelo frio. Prazer, roupa de frio, Guga. É isso, roupa de frio é luva, não, gorro. Não, mas a gente tava cobrindo a cara, tava um inferno mesmo. Aquele frio lá é cruel. Entrava no metrô pra se esquentar. A gente tava mendiguinho. Achou um latão de lixo pegando fogo. Não podia ver uma Starbucks. Não. Tinha um mendigo no chão lá com a fogueirinha. A gente ficou meio pertinho, lembra? Foi se aproximando. Deitou do lado do mendigo e puxou o jornal, né? Parar Starbucks pra comprar um chocolate quente super faturado, nem fudendo, né? Não, a gente, eu queria o tempo inteiro, mas... Não, o Guga queria o tempo todo. Eu falei, não, Guga, eu não vou comer no Starbucks que tem toda a esquina. Vamos, negócio mais marcante. Mas eu não queria comer, eu só queria comprar algo quente pra segurar ele nas mãos. Aí a gente não deixou. A gente passou o dia inteiro caminhando na rua. Quando era umas 2 da tarde, logo no começo desse dia inteiro, a gente viu um restaurantezinho ali chamado Dr. Jekyll Mr. Hyde. Temático. Um temático de terror e tal. Aí depois que tudo isso aconteceu, na hora do jantar, o Dave, não, eu tenho uma ideia. Aí o Dave foi encaminhando a gente sorrateiramente pra ir nesse restaurante, que era o que ele queria ir. É, ele tava doido pra ir nesse restaurante. Pô, tinha um cavalo... esqueleto na fachada, eu achei maneiro. Não, foi maneiro. Não foi, era uma merda, mas... Era uma merda. E aí a gente foi nesse restaurante, que era uma loucura. Era uma loucura, porque assim... O dono do restaurante é um cara, provavelmente é um cara que... Ator de teatro infantil, sabe qual é? Aquele ator que não deu certo. É, e provavelmente o sonho da vida dele era ter esse restaurante, aí ele fica andando pelo salão vestido de um Willy Wonka... Ele é um zumbi, sei lá. E foi engraçado, porque a gente entrou no restaurante. Tinha esse Willy Wonka do inferno. E a gente todo se olhou assim, cara, que porra é essa? E o Google falou assim:

nenhuma, não. Volta todo mundo. Vamos tomar Coca-Cola lá embaixo. Aí, no meio da parada, todo mundo morrendo. Quanto mais, o que aconteceu? No meio da escadaria, ele olha pra mim com aquela cara de fudido que tava, né? Eu tava na frente, ele tava uns 10 degraus atrás. Aí eu olho pra trás, vambora! Aí ele, eu prometo. Não, não falei isso. Prometo que quando voltar para o Brasil, eu vou começar a fazer exercício numa academia. Eu prometo. Eu falei, vou anotar agora. Eu vou anotar agora. Aí eu tava lá na frente. Eu tava lá um pouco mais na frente e eu só escuto um berro assim. Qual foi o berro? Para de anotar minhas promessas! Eu só ouvi essa frase, entendeu? Mas foi muito alto, sabe? Tipo, o vale inteiro ouviu a parada. As pessoas pegam o cidadão no momento de dificuldade. E aí chegou lá e a festa era lá em cima mesmo? Era, chama festa. Ela, no castelo. E todo mundo teve que subir essa escadaria ou você não, chegava... Não, todo no... mundo veio pela outra entrada, que era uma linha reta. É, e plana. E aí você descia. Vocês entraram na festa pela porta dos fundos, então, é tipo isso? Tipo isso. Já entramos junto com os músicos. Chegou na festa, uma porrada de garçom, cozinha. Caralho, que festa é essa que começa pela cozinha, né? Entraram pelo lado errado. É bom que você chegue e finge que já tava lá um tempão e não cumprimenta ninguém. Né? Isso. Quando eu cheguei lá, o Paulo Coelho falou assim: ah, que ótimo, estava esperando vocês pra começar a oração. E eu tava. Obrigado. mão no joelho, sacanagem. Cabeça baixa, né? Só levanta a mão e fala, vai embora. Vai lá que eu te alcanço. Pode começar. Tô indo. Toca daí. Toca Raul. Mas e aí? Aí a gente foi conhecer Praga depois. Aconteceu uma parada muito maneira em Praga. O quê? Porque assim, é engraçado, quando você viaja pro lugar e o lugar é muito fantástico, normalmente, assim, a cidade ajuda, né, a beleza natural do lugar, a arquitetônica, mas o que transforma mesmo a viagem são as experiências que você vive. Isso que é, normalmente, é muito difícil você conseguir replicar uma viagem, ela ser tão legal quanto a primeira. É, assim, acontece, mas normalmente quando você vai e a viagem é muito legal, porque aconteceram coisas fantásticas e especiais, e aí é muito difícil você replicar isso. Se você for de novo. Por exemplo, aconteceu com a gente do Monte São Michel. A primeira vez que a gente foi, foi fantástico. Foi foda. E tudo deu certo. A gente chegou lá, anoitecia bem mais tarde, a gente chegou, foi visitar lá a abadia, tinha gente tocando harpa, violino. Era alta temporada, né? Tava tudo preparado. Mas foi maravilhoso, cara. Foi tudo terminou fantástico. Com a gente vendo o pôr do sol e um cara tocando harpa no alto da abadia. Isso. Foi... Pra terceira vez eu mijei nas calças, voou um pedaço de janela na minha cabeça. Nunca dá pra replicar a parada, tá claro? Aí o que aconteceu nessa viagem? Todo Nerdcast de viagem tem uma história de caganeira, é agora? Acho que essa não tem. É verdade. Sempre tem uma história de caganeira, é uma história de volta pro futuro, né? E essa tem, na verdade, uma viagem no tempo. E isso foi muito foda. Exato. A cidade é muito legal e tal, mas teve uma situação que aconteceu com a gente que foi fantástica. A gente falou assim, vamos lá pra Ponte Carluxo. Aí vamos, aí saímos do hotel. Tem que ver do Carluxo Bridge. Não, a gente já tava indo a pé. Não, a gente foi a pé pra conhecer a cidade. É. Ah. A gente pegou um hotel muito bem localizado, não era caro, e a gente falou, vamos a pé pra Ponte Carluxo. Aí a gente saiu do hotel, virou a primeira rua direito, desceu a rua e deu de cara com um oficial da Gestapo. Não, mas... Puta, fantástico, hein? Todo... O cara paramentado na pose, sabe? Impertigado. De preto. Não, Gestapo total. Total. SS. Preto. Não, eu apertei o braço do Azaghal e falei, é um oficial da Gestapo? Eu vou falar que até você realizar o que tá acontecendo, você realmente se assusta. Porque é uma figura sinistra. É um cara de preto. Imponente. Cap. E você, cara, que porra é essa? Aquela o cara tinha 2 metros de altura. Aquela braçadeira vermelha da suástica, sabe qual é? De braços pra trás. Assim, assim, a gente, what the fuck? É, caralho, que porra é essa? Aí a gente andou um pouco mais e viu que tinha um set de filmagem. Exato, tinha uns carros antigos. Recriando tudo aquilo, porque a arquitetura lá favorece, tava recriando todo aquele cenário pré-guerra, né? Parecia um pré-guerra ali. Então tinha os carros da época lá, de 1930 e pouco, 40. Tinha as pessoas vestidas daquele jeito, andando de bicicleta e tal. Eles mudaram as placas das lojas, as vitrines. Verado. Então, foi uma viagem no tempo. A gente, de repente, estava no pré-guerra europeu. A gente, caraca! E teve um turista até que tava andando, descendo com a mala, assim. O cara deu de frente de cara com o Gestapo também. Cara, ficou assustado. Foi muito engraçado. O cara não sabia o que fazer, cara. O cara ficou, sabe, vai pro lado, vai pro outro. Aí voltou. É porque, assim, tinha dado uma pausa nas gravações, eles fecharam a rua pra fazer filmagem, e o cara não saía do papel, o cara da Gestapo. Ele tava meio afastado do set, assim, meio na esquina, e ele tava lá, né, com aquela pose. Ele só saiu do papel quando ele puxou o celular, né? Que ele... Não, e quando ele puxou o celular, realmente... E aí a gente ficou lá vendo a filmagem, as pessoas com os figurinos, os carros antigos, batendo um monte de foto, filmando e tal. Bem legal, né? Presenciar isso tudo, testemunhar, assim, era uma produção bem grande até. Uhum. E aí quando os caras liberaram lá a rua pros pedestres que estavam se acumulando passar, a gente foi andando, e aí já era tipo 11h30. A gente tava morrendo de fome que a gente não tinha tomado café, que nosso plano era, vamos sair do hotel, a gente toma café em algum lugar e chega na Ponte Carlos. Aí a gente falou assim, puta, já são 11h30, em vez de tomar café, vamos almoçar logo. Aí a gente achou um restaurante, tipo, 200, 300 metros depois da gravação. A gente ainda não tinha visto ninguém moderno na rua, né? Não. A gente tinha acabado de sair dessa rua com todo mundo paramentado. É, sei lá, porque a gente pôde passar no meio da rua. No, sei lá, no intervalo, não tinha nenhum segurança falando assim, não pode entrar aqui. Não, é lá, foda-se. Vai lá. Passa aí. Depois você apareceu no filme, meio apaga. Da rua onde estava rolando as filmagens. Eles, né, liberaram pra galera passar. Tinha uma galera acumulando ali. Exato. Depois, no dia seguinte, eles já não deixavam mais passar. Não deixavam mais, mas é. Mas eu sei que a gente andou mais um pouco e viu um restaurante mega estiloso nesse estilo antigo. Não era mega estiloso, era uma portinha pequenininha. Mas era uma porta estilosa. Mega estiloso da pessoa que era, né? Era uma portinha pequenininha, toda antiga. Eu aproveito os detalhes da vida. Eu me apego a ele. Ah, isso era bonito. Mas aí eu sei que o restaurante tinha uma porrada de adesivo de TripAdvisor com boas notas e certificados de excelência. Olha só, uma porrada de adesivo dá a impressão já de TripAdvisor que o lugar era um lixo. Não era. Não, tinha na porta... Do lado da porta... Tinha um certificado. Tinha um certificado, tudo direitinho, um quadrinho, Exato. E aí a gente, puta, vamos comer aqui esse lugar. E aí quando a gente entrou, era maneiríssimo por dentro. Ou não, era horroroso. Não, por dentro era foda. Era uma viagem no tempo também. Era viagem tudo, no tempo. Era tudo meio art deco, tudo decorado, as paredes todas pintadas, com luminárias, imóveis meio antigos. Muito maneiro. Aí a gente pediu pato, que o cara falou assim, olha, a gente só faz 15 patos por dia. Meio pato. Meio pato, O que eu achei estranho, na verdade. Por quê? Porque se ele faz meio pato, como é que ele faz 15? Ele come um? Porque teria que ser 16 patos, né? Não, porra, tipo uma mesa ímpar. Então, aí... Mas de novo, não é essa a questão. Ele faz 15 pratos de pato por dia, só que é meio pato no prato. Ah, ele faz 15 pratos, não 15 patos. Não, 15, talvez, só tem 15 por dia, ele falou. Talvez ele faça 30 a cada 2 dias. Não, e a gente comeu super charmoso e tal, a gente, caralho... Comeu super charmoso, não é comer super charmoso, a gente comeu... É que nem o Zoolander. Super charmoso... E aí, comeu foda, comida, biquinho, né? Comida foda. Como é que era o nome do restaurante? Era o nome de um poeta tcheco. Era Carlo. Caralho, tem que achar. Vamos dizer que é Carlos. Parecia nome de mulher. Era com A. Tipo, é porque era, sei lá, o que Maria. Mas Maria. Era um cara. Era alguma coisa Maria. E aí, o que acontece? Maravilhoso, filmamos restaurantes e tal, não sei o quê. Fantástico. Aquela experiência, tá? Você tá envolvido na experiência de viagem no tempo. Aí a gente sai e, pô, vamos gravar aqui na frente do restaurante pra recomendar e tal, vai ser foda. E aí, para um carro, maluco, na porta do restaurante, e o cara abre o porta-malas e começa a levar pra dentro do restaurante um monte de pato congelado. Mas quebrou a magia. Mas você tinha que voltar em alguma hora, você não ia ficar passando pra sempre. Peraí, mas a gente achou que o pato tava no fundo do quintal, o cara matou o pato. Chegou aquele pato. Tava no fundo do quintal, o cara tinha 70 patos. No fundo. Ah, o cara ia trazer o pato da Sadia congelado. Não era da Sadia. Não, era assim. Era da Sacheca. Sacheca com aquele logo congelado, tipo, quebrou. Gente, é isso, é assim que se come pato no mundo. Eu sei, mas eu a gente sabe que o cara caçava tudo de manhã. Quebrou. Todo de manhã ele saía com a espingarda de dois canos. Eu que imaginei. Meia, aquela meiona até o joelho, boina, ia caçar os patos. 15, por isso que ele só faz 15. 15 que patos. Que é um trabalhão caçar 8 patos. É. Ah, oito. Ou ele falou, eu só faço 15 patos porque um deles eu acertei, arranquei metade do corpo no tiro, aí só deu 15. Olha, o nome do restaurante é Rainer Maria Hilke. Esse é o nome do poeta. Se vocês quiserem procurar aí, TripAdvisor 4,5. Não significa que é muito caro, mas é 4,5 de avaliação. De qualidade. É. Exato. É bom. É muito bom. Mas é bom, mas o pato é congelado que veio do mercado. Mas, caralho, todo pato é congelado. Eu sei, cara, mas é que eu não queria saber. Olha só, a gente queria que viesse da roça. Você sabia que quando vocês vão num restaurante japonês, por melhor que ele seja, o peixe é congelado? Eu sei, eu sei. Não, mas é bom que seja congelado, porque então, mata as bactérias. O pato é uma coisa. Não. Sim, senhor. Bom restaurante japonês, o cara vai lá, pega o peixe às 4 horas da manhã e leva pro restaurante. Não, foi congelado não. No Japão, no Japão, né? Não. É. Em Tóquio. Tem um ali, em Copacabana, que faz isso. Eu não vou falar o nome, que eu não vou dar um marchão de graça. Mas ele faz isso, sim. É pequenininho, é caro e normalmente só vão japoneses. O cara vai pegar o quê? Vai pegar onde o salmão? Manjubinha. Onde? O cara faz sushi de manjubinha. Porra. Niterói tem. Niterói tem o quê? Criadouro de salmão. Tem mercadão dos peixes lá. É, pô. Mas, caralho, no Brasil tem pesca de alto mar pra pescar salmão? Tem. Salmão não é no alto mar, gente. É o quê? Subindo o rio. É subindo o rio, sei lá, salmão, o urso pega lá. Salmão é peixe de mar também. Eu não sei se ele pega o atum ali na Baía de Guanabara, mas ele pega no dia. Eita, caralho. Vai mesmo comer atum não. Da Baía de Guanabara. É melhor congelar que mata. É bom que ele já vem temperado, cara, precisa jogar show e nada. É só mandar pra dentro. É, o bicho já vem meio salgadinho, né? Meio salgadinho. Já vem temperado do mar. É, no petróleo também, no shoyu. Já vem meio, né? Com aquele shoyu já natural. Quando você vai numa cidade que é muito turística, tem esses lugares onde tem multidão de turistas, né? Nossa. A Praça Central, no caso de Praga, Ponte Carlos, tem uma galera. Como a gente tá ficando babaca nesse modo de turismo, que assim, não, nós somos turistas também. Sim. E a gente tá fazendo volume na multidão. Claro. Outras pessoas estão falando, ah, essa merda, agora tá cheio de turista gordo nessa porra. Exato. Mas eu quero dizer o seguinte, porque nessas cidades turísticas tem uns locais que tem muita incidência de gente ao mesmo tempo, começa a juntar uns comércios meio merda em volta. Não, total. De tranqueira chinesa. Mas esses comércios meio merda, eles atraem o turista de pau de selfie. Exatamente. Que é o pior tipo de turista, desculpa. Se você é um turista pau de selfie. Pau de selfie, exatamente. É aquele cara que fala alto pra caralho, que normalmente não sabe o que tá fazendo, tá meio perdido, que compra a cabeça. Visita I Love Praga. Exatamente. Essas lojinhas. E os restaurantes ficam em volta também são meio whatever. É, cataturista, né? Caro e ruim. Caro e ruim, exatamente. Então, a gente começou a desenvolver uma técnica de procurar esses restaurantes meio afastados dos centrões pra tentar achar algo autêntico, né? Não, exato. Não aquela carregação de turista e tal, não sei o quê. Não quer dizer que não tem restaurantes bons no centro. A gente achou um restaurante bom perto da Ponte Carluxo, com vista pra Ponte Carluxo. Então, aí o que acontece? Exatamente a história desse restaurante. Chegou lá, restaurante chique, guia Michelin e o caralho. Calma, assim. Antes que as pessoas comecem a pedir dinheiro emprestado pro Jovem Nerd. Não é estrela Michelin. Exatamente. Existe a diferença entre o restaurante que tem estrela Michelin. Que é altamente alta cotado, majestade. Exato. Uma, duas ou três, né? E os restaurantes que estão no Guia Michelin. Sim. Para todos os mortais. Que já é uma parada... Olha só, vocês estão muito above my pay grade. Eu fui passar o meu carnaval bêbado, boiando no mar em Angra. Vocês foram para Zuropa para comer em restaurante Michelin. Eu vou dormir, tá? Peraí, cara, calma. Você tava no iate fazendo churrasco em alto mar. Olha, que babaca! Que babaca! Eu estava em Angra no iate, boiando. Peraí que chegou o barco do churrasco, só um minuto. Peraí que vai passar o barco do champanhe agora. Caraca, vou comprar meu. Vou comprar meu Valve Clicô que acabou. Cala tua boca. Caraca, cala tua. Lava essa boca com caviar e champanhe. Tu ficou tomando Cida Cerezé. Em Angra. Não tinha Cidra Cerezero. Eu até pensei, mas não tinha. Mas tudo bem, segue daí. Mas olha só, presta atenção. A gente viu o restaurante chique, maneiro, assim, pô. Não era também tão chique. Era bonito. É, não era. É, sim, não era absurdo. Mas era chique, porque tinha guia Michelin, caralho e tal. Sabe? Guia Michelin, não estrela. É estrela, só o guia, exato. Mas aí, o que acontece? A gente entrou lá porque tava escrito na porta assim: Best Schnitzel Ever. É, o Schnitzel que é o filho. Que era Michelin, depois que a gente viu, era Michelin. Não, mas o Guia Michelin ajuda. O negócio de tiriço é o bife milanesa, que eu já tive a diarreia fodida por causa dele em Recife. Chegou um momento, então, isso? Mas não foi dessa vez, não deu nada. Aí quando você entra no restaurante e você ouve um piano, você já sabe... Fudeu. vamos fechar a porta, né? Mas, assim, a gente, mas o que acontece? O jovem nerd, ele tem essa parada. Por exemplo, quando ele passa na alfândega, ele atrai o fiscal. O fiscal, ele sente o medo do jovem. O jovem pode estar sem mala, o fiscal vai parar ele, porque ele teme o fiscal. E no restaurante, é a mesma coisa. O jovem nerd entrou no restaurante e ele ficou intimidado. É, ficou. Não, mas olha primeiro só, porque ele entrou, parecia um indigente que a gente tinha achado na rua e tinha levado pra comer. A gente ou pagar um prato de comida pra esse menino. Ele parecia, tava vestido que nem um maluco. Coitado, né? Aquela casaco com a manga, que é um palmo maior, sabe? E ele fica sem as mãos, sabe qual é? Porque eu tenho braços curtos. Então, por que você não mandou? E aquele gorro? Aquele gorro de Bariloche? Não, é da Universal Studios. Era um gorro roxo, com casaco marrom. E aí a camiseta é maior que o casaco e é, sei lá, marrom. Arrebentou o botão. Aí o cara tá com um casaco preto. Arrebentou o botão, lembra? E arrebentou o botão. Vem no pânceps, vem na altura do pânceps. Claro, claro. Natural. Tava comendo. Mas olha só, ele em Los Angeles estava se vestindo direitinho. Eu acho que o problema dele é com roupas de frio, então. Então, mas é que nesse dia eu saí meio sem ver o que, que eu ia me vestir. Ele tava sem luz no quarto dele, ele abriu o armário que caiu em cima e ele vestiu. Exato. Você saiu no escuro, né? Eu saí muito turista. Essa cueca, essa meia. Eu saí vestido de turista de pau de selfie. É essa a parada. Eu tava. David, lembra em Nova York que o Alexandre tinha uma bolsa de tricô gigante? Ainda tem! Caralho, Alexandre. Bolsa de tricô é de fuder a alma, hein? Cara, ele guarda o passaporte, a dólar. Ainda guarda lá. Uma bolsa de tricô de senhora. Não, já parei. Senhora. Já parei com essa bolsa de tricô. Cara, era inacreditável, meu irmão. Você entra em qualquer birosca, você compra algo menor. Não, já larguei. Mas em Los Angeles ele não usou isso, não. Se usasse, eu ia esconder. Então ia fingir que eu não conhecia. Aí a gente chegou no restaurante, aí a gente falou, puta, maneira aqui, melhor schnitzel. Pô, schnitzel é bom pra caramba, vamos comer aqui. Porco empanado e frito, meu irmão. É outro porco, meu irmão. Não sei o que é que eles fazem lá, mas eles fazem direito, eles estão de parabéns. É porque eles só fazem isso, cara. Eles só tem fazem. Porco só naquela merda. Os caras são experts. Só tem porco e batata. Porco, batata e cerveja. Olha que lugar pra se morrer. Eu sei que o Jovem Nerd foi lá e falou, olha, a gente quer uma mesa pra três. É, porque a senhora Jovem Nerd não foi com a Gisele, porque a Gisele não estava bem e aí ela não era maneiro viajar. É, então, aquela famosa viagem do Jovem Nerd. Se diverte, mas não pensa em mim. Não, que é isso. É verdade. Foi a decisão dada. Se diverte, não, mas não pensa. Aí, pô, já tá com passagem comprada. Não pense. E aí ela falou, vai, não vai pense. Que você foi convidado pra festa e tal. Vai lá. Aí, enfim. Bem, aí o Javerete falou, mesa pra... Aquele indigente com uma touca roxa... Não, ele ainda tava com aquele babador. Babador? É, um negócio pra... É um protetor de pescoço que todo mundo comprou na Nova Zelândia. Caralho, babador é um nível abaixo de escrotidão, você está de parabéns. Não. É um protetor de pescoço. Protetor de pescoço contra baba. É um babador, jovem nerd. Todo mundo comprou essa merda, não. Olha só, não, realmente, todo mundo comprou, porque pro frio você usa ele no pescoço, certo? Como se fosse uma gola rolê, ou você leva ele até o nariz. É pra cobrir a cara. Quando você usa ele só no queixo... Você deixa sua boca pra fora e fica com aquela merda. Do queixo pra baixo, usando um gorro gigante do Universal Studios, roxo, e o casaco onde suas mãos não aparecem e fica aquela manga mole, você fica parecendo um maluco indigente. Então, eu entrei no restaurante e falei assim, tira esse gorro. Aí piorou. Porque... E aí piorou porque o Jovem Nerd, ele, de manhã, ele penteia o cabelo com manteiga. Não sei o que... Que vacilo, penteio com manteiga é muito vacilo. Caraca, quando você fica com gorro, o teu cabelo fica lá, bizarro. Não é, quando ele tirou o gorro, eu falei, bota o gorro. Cara, ele parecia um louco, sabe? Robert De Niro naquele filme Sede de Despertar, qual é o nome daquele filme? Tempo de Despertar. Tempo de despertar o Jovem Nerd. Eu pensei, o cara vamos levar o nosso... Eu perguntei assim pra... Nosso primo. Eu perguntei assim pra moça, amor. É, você tem mesa pra três? Aí a cena é assim, ela virando, olhando lá pra dentro do restaurante. Vazio, não, vazio. Restaurante, restaurante vazio. Ela vira pra mim e fala, desculpe, nós estamos lotados pro almoço. Ela não falou só isso, não. Ela falou assim, nós estamos lotados pro almoço e pro brunch. Isso é pior. Ela podia falar assim, amigo, assim, no caso ela não vai falar amigo, né? Ela fala, senhor, para três nós não temos mesas, apenas para dois. Aí sim ela ia saber que era pessoal. Mas não, aí... ela podia ter, nós estamos lotados para sempre. É. Mas aí eu falei assim... Go away, never come back. Quando é que o senhor quer reserva? Eu quero uma reserva para 26 de fevereiro de 2018, lotado. Não tem. Aí a gente falou assim... Bom, de noite, a gente pode então reservar uma mesa pra de noite, pra jantar. Aí ela chegou e falou assim, não, não, no jantar tá tranquilo. É, vocês chega aí. Nem chega precisam aí. Reservar, é só vir. Chega aí que tá de boa. Mas sabe, tipo assim, ela tava dizendo, esses malucos nunca mais vão voltar aqui. E aí, tipo ela, assim... Ela, não precisa reservar não, é só chegar. Chega aí que tá tudo certo. Chega aí que eu dou não de novo, né? É, porque ela não queria reservar. Teve aí que eu fiz que... Pros malucos, exatamente. Aí, beleza, a gente passou o dia. Ah, mas aí eu falei, pode dar o cartãozinho, por favor? Aí ela deu o cartão do restaurante, né? Isso. Eu garanti o telefone. Falei, vamos marcar pro telefone, não ver a nossa cara, vai dar certo. Aí, no meio da tarde, a gente foi, ligou e marcou, né? Reservamos pra noite. Era muito bom, mas não era o melhor schnitzel. Aí, quando a gente chegou, ou seja, quando a gente chegou de noite... A gente tava, o Jovem Nerd já tinha trocado de roupa, ou não? Era uma roupa de maluco? Não, a gente tava mesmo roupa de maluco. É, ficamos na rua o dia inteiro. Só deu uma ajeitada na manteiga, sei lá. Lavou a cabeça no chafariz. Deu um tapa na franja, né? Com manteiga. Continuou. Aí, cara... Quando a gente entrou de novo, a mulher olhou pra gente, oi, tudo bem? A gente tem reserva aqui, Alexandre, pra três. Ela olhou a reserva, ah, sim, pois não. Ela olhou pra gente, aí a reconheceu. Aí ela falou assim, oh, it's you. Mas foi tão, sabe, com desdém, tão assim, tentando disfarçar, e ela não podia, ela viu que ela não podia fazer nada, a gente tinha uma reserva. Aí, cara, foi terrível, mas a gente... Não, o restaurante era bom, não foi terrível. Não, foi terrível a situação ali, mano. Ah, não tem, pra mim não tem situação terrível. Terrível é roubar e não poder carregar, pra mim isso é terrível. Pois resto... é. Uma outra coisa legal que tem muito em Praga, tem em todo canto concertos musicais. Uhum. Ópera, orquestra, quinteto de cordas, metais. Cara, é que nem camelô. Nego vende essas porra na rua pra... Ah, vem o concerto hoje, tudo que é canto. E achei muito interessante que boa parte dessas apresentações acontecem em igrejas, porque tem acústicas muito boas, né? Aquelas igrejas mais antigas, de pedra, blá, blá. E aí é um lugar mais propício. E aí a gente, eu tava nessa vibe. Puta, a gente tá aqui em Praga. O pai do Jovem Nerd tinha falado, eu fui em Praga... E... Meu pai não fala assim, não, tá? Fala assim, meu... Seu peru. Ele fala meu peru, né? Ah, seu peru. Ah. Não, fui. Meu André e Vitor igualzinho. Não, vis-a-vis. Qual comitão de mano? Vis-a-vis. É, que nada, amigo. Vis-a-vis, Erco. É. Não, eu fui em Praga e fui em 7 concertos em 6 dias. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu pai gosta, pô. Não, tô em um concerto enquanto tomava banho. Foi ótimo. Ah, assim mesmo. Escovando dentes. Eles gritavam, era uma loucura, adorava. E aí a gente tava andando lá pela praça, central, whatever, e aí eu vi um cartaz, tinha vários cartazes na parede, a gente parou pra olhar. Tinha o cartaz do Museu da KGB, tinha o cartaz do Museu do Comunismo, e aí embaixo tinha um cartaz da apresentação da Carmina Burana. Isso. E do Bolero de Ravel. Eu falei, caralho, que foda! É uma parada foda. Parabéns. Exatamente o que eu pensei. Parabéns. Eu falei, caraca, vamos ver a parada da Carmina Burana. É uma ópera foda. A gente sabe por causa das novelas da Globo. E aí tava escrito assim, Carmina Burana, apresentação na Sinagoga Espanhola. A sinagoga mais bonita do mundo, sei lá. Tinha um negócio assim. É. E aí eu falei assim, puta que pariu, tomar no cu Praga. Matar dois coelhos com a cajadada, só três na verdade. Você vai ver um concerto, seu Eurípides, pai do Jovem Nerd. A gente vai assistir Carmina Burana e vai na sinagoga mais bonita do mundo, tudo por um ingresso só. Uhum. E aí fomos lá, não era caro, pra uma apresentação como é. Era do lado da estátua do Kafka. Cara, que foda. Foi uma parada muito maneira. Eles não tocaram Carmina Burana inteiro, claro. Eles tocaram só aquele trecho Or Fortuna, que é o mais famoso. Tocaram também uns dos trechos mais famosos do Bolero de Ravel. Tocaram Frozen também, eu acho, né? Não, que Frozen? Não, maluco! Eles tocaram Don't Cry For Me Argentina. Essa é a hora que ele dormiu. Tocaram Frozen. Let it go! Eles tocaram música pop lá, eles tocaram Cry From Me Argentina, achei meio maluco isso. Tava num ritmo foda de Carmina Burano com o Morano de Ravel, aí de repente veio Don't Cry For Me Argentina. Eu achei meio bizarro. Mas ela, a mulher cantava bem. Mas era um quinteto de cordas. Assim, é impressionante, porque a gente tá acostumado a ver música pop, e aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver sertanejo e pagode, né? Assim, tem músicos bons. Aqui no Brasil, leia-se Copacabana, você tá acostumado a tomar cerveja, de repente ouviu um. Opa! Vai dar. Eu tô falando o seguinte, no mundo inteiro, o que tá nos hits, o que todo mundo escuta o tempo todo, seja no Spotify ou no rádio, é música pop, vai. Na Europa é música clássica. Não, na Europa também não, tem música pop. Michel Teló foi um sucesso. É, não tem música pop no mundo inteiro. Agora, quando você vai ver uma apresentação desses caras, desses músicos profissionais especializados, é uma parada inacreditável, porque ali você tem o talento de verdade, sacou? Os caras tocavam, como o lugar tinha uma acústica muito foda, sem amplificador, sem instrumento elétrico, sem tudo acústico, nada. sem microfone, cantora sem microfone, e cara, o quinteto de cordas, você, era um lugar bem pequeno, né? Não era uma plateia gigante, tivesse, sei lá, umas 50 pessoas lá dentro, né? Não, tinha mais. É, 100 pessoas. Mas não era um público grande, vai. Não, pequeno. E você conseguia ouvir e perceber o som de cada um deles. Você entendia o que estava acontecendo ali. Você via os movimentos do cara e fazia tuc-tuc-tuc-tuc, sabe? Você via tudo, cara. Assim, porque essas óperas, tipo Carmina Burana e Bolero de Ravel, a gente tá acostumado a ver ou ouvir elas em CD, essas coisas, elas são tocadas por orquestras. Tem enorme. Todo tipo de instrumento possível. E lá eram cinco malucos pra fazer isso tudo. E mesmo assim, foi inacreditável, cara. Eles conseguiam fazer sons com as cordas, com os baixos, os violinos. Cara, foi uma experiência. Eu nunca tinha assistido nada assim de música clássica, não sou erudito nessas paradas nem nada, mas eu fiquei de bobeira. E a mulher que cantava era sacanagem, cara. Imagina que parecia um anjo. Tá todo mundo no nível máximo da perfeição dos seus talentos, entendeu? Não tem mais pra onde subir. Estão no máximo, estão no teto. Cara, foi uma experiência muito foda. É foda, e vale a pena. Vocês chegaram em São Michel a ouvir uma missa? Não. Cara, se vocês voltarem a São Michel, vai lá, vai ver uma missa. Porque é tipo enigma? É tipo enigma? Não, cara, é a missa. Quase isso. A gente estando na Europa ali... Na Europa? Já estamos na Europa. É porque isso é um pensamento que eu tenho, realmente. Se você vai viajar, você gastou na passagem... Aproveitar, pô, vamos esticar isso aí, aproveitar. Né? Aí emburaca essa merda, que se foda. O caro é sair do Brasil. Depois, amigo, que se foda. Aí a gente mandou um e-mail pro nosso querido amigo Giuseppe, da Montegrappa. Lembra do Giuseppe? Pra perguntar se a gente podia visitá-lo, né? Aproveitar a ocasião que a gente ia estar lá perto. E ele falou, não, beleza. Assim, não era tão perto assim, 9 horas de carro, né? Cara, 12 horas de voo. Olha só, na Europa, você sai de casa, vira pra esposa e fala, meu amor, eu vou ali no outro país comprar um pão de queijo e volto, cara. Tem gente que faz isso na Suíça, vai pra França comprar cigarro e volta, que é mais barato, é verdade. Imagina o nível de escrotidão. Briguei com você, vou para outro país. Você vai lá, toma um café, dá 10 minutos e volta pra casa. Deve ser maravilhoso. Pois é. E aí a gente combinou, pô, vamos encontrar o Giuseppe. A gente sai de Praga, pega o carro e vai, dirige até Bassano. Ele falou, passem a Páscoa aqui conosco. Pô, maneiríssimo, né? Foi emocionante quando ele falou isso. Eu falei, caraca, passar a Páscoa com o Giuseppe. Que vida cruel, né, bicho? Não tá fácil, Fred. Aí beleza, a gente pegou. E eu te convidando pra passar o Natal aqui em casa para acabar as festas. Desculpa, não precisa... foi a última Páscoa do Giuseppe, né? Isso aqui é triste. Ai, gente, pior se for mesmo. Ai, que horror. Como vai ser a última Páscoa? Se ele morrer. Então. Toma, mas aí. Ai, que horror, vou até isolar. Agora ele não vai morrer. Agora morreu. André bateu na madeira. O Zé está salvo. Aí, a gente estava em Praga. Só que Praga não é o maior centro do mundo. Não tem voo para tudo que é lado. Ainda mais para Bassano, né? Ou para Veneza, o que seja. Não, e o foda é o seguinte. Tu compra uma passagem dentro da Europa ali, na era Shingle? Eu não sei, cara. Só foi o Carlos. A convenção, aquela carta que a gente dá. Ah, carta de Schindler. Take me to Carluxo Bridge. Lista de Schindler. Lista de Schindler. Então, olha só, quando você viaja... Schengen, porra, Shingle, Schengen, caralho. Não, Shingle. Assim, pra você viajar dentro da Europa, voo doméstico... É Schengen. A convenção Schengen, de telha, isso. De telhado, Shingle. Não, cara, Schengen. Schengen, isso. Quando você viaja ali dentro da área da convenção de Schengen... Tem a convenção de Xangai também, mas aí outra... Cara, a passagem é barata, custa, sei lá, 80 euros. É, não, tem passagem que custa muito menos. Ou menos, 50, 30 Mas aí euros. A taxa de aeroporto é inacreditável. A taxa é 500, 600 euros, entendeu? Impossível. É absurdo. Não, e assim, a taxa o europeu não viaja com roupa, ele leva tudo numa sacola da Sendas. É. Nem existe mais Sendas. Sacola da Sendas. Veja como é o mundo antigo, né? Não, mas é porque assim, você compra passagem, assim, tem passagem que sai, sei lá, por 30 euros. É. Aí você bota, porra, caralho, muito barato, 30 euros uma passagem? Claro que padrão europeu, não brasileiro, né? Que hoje em dia é uma fortuna e daqui a um ano vai ser impossível. Mas você fala, puta, passagem de 30 euros? Vamos lá. Aí você vê, taxa de aeroporto. Taxa de embarque, 500 euros. Eu já pulou para 530. Aí bagagem excedente, que você não pode levar nada, nem carteira. 200 euros. Aí é impossível viajar de avião na Europa. É, fudeu. Aí eu disse, puta, vamos alugar um carro e a gente... Porque são só 1.000 quilômetros. É, mas porra, é mais barato. A gente só precisa cruzar a República Tcheca, a Áustria e a Alemanha pra chegar na Itália. Exato, exatamente. Mole. Olha só, quantas horas durou essa viagem? A gente fez em dois dias. Assim, quando você aluga um carro na Alemanha ou nos Estados Unidos, você tem uma gama gigantesca de carros dos mais variados tamanhos pra alugar. Nós éramos 3 pessoas no inverno, 3 malinhas caprichadas. Então, pesado por causa da roupa de frio. Pesada não, pô. Se fosse uma mala do tamanho de uma mochila e tivesse pesada, foda-se. O problema é que a mala era do tamanho de uma pessoa. E cheia, né? Tô precisando de um carro de mala grande. É, porque além disso tinha 3 malas de mão, que isso. Ninguém abre mão, né? E mais a mochila. Era a família Griswold. É, a família Griswold, é isso aí. Então foi uma van, deve ter sido pelo menos uma X4, né? Uma BMWzinha X4, que foda-se, tô na Europa, caguei. Não, é que tá, a gente tava na República Quem Tcheca. Quem era a BMW? Eu até cogitei alugar uma van, ainda bem que eu não fiz isso, seria muito ridículo chegar na casa do Giuseppe de van. E seria impossível acompanhar o Giuseppe na estrada de van. Mas a gente alugou... Kombi, né? De Kombi seria estiloso pra caralho. A gente seria morrido, mas seria foda. Mas a gente alugou um... Skoda. Um Skoda. Que é uma marca tcheca. Um carro tcheco, mano. Que foi comprado pela Volkswagen. Parabéns, hein? E é isso. É um carro tcheco. Era o que tinha. Era o que tinha pra olhar. Era literalmente... Eles nem lavam os carros pra alugar. Pega um desses imundinhos aí e se dê satisfeito. Você quer um marrom escuro, um marrom claro ou um meio salpicado? Era tudo marrom. Era exatamente tudo marrom. O cara falando, a gente alugou o equivalente àquele carro da família Griswold de madeira na lateral. Mas ele não era tão feio assim, porque os carros da Skoda são horrorosos. Sim. São todos asquerosos, assim. E os nomes é Skoda Fábia, Escova Otávia. Nossa. O Giuseppe é um cara fino, milionário da Itália. Eu vou chegar com um Skoda, que é uma caixa com rodas. Aí o cara falou, olha, eu tenho esse Skoda Superb. Ah, porra, esse nome já é melhor do que Fábia. Super. E a gente já tinha alugado uma vez na Espanha, quando a gente foi uma vez, a gente tinha alugado um Skoda pra um dia só. E eu falei, cara, que carro horroroso. Mas tu gostou dessa merda, né? Alugou de novo. Não, porque não só tinha opção. Esse. Não tinha opção. E aí, ou era isso ou era nada. Ou a gente tinha que viajar 30 horas de trem, cara, pra chegar em Bassano. Era isso, essas opções. Entrava na Itália, jogava essa merda na primeira vala e pedia um Lamborghini. Foda-se. Mas as malas, não tinha problema. Eu ia amarrar as malas no para-choque e vinha arrastando elas pela estrada? Não, tinha outros carros aí, sim. Isso aí. Aonde? Aonde tinha outros Podia carros? Podia até trocar, falei, vamos trocar de carro na Áustria. Então você leve uma mala menos. Você leve também. A portuguesa é assim. Que a minha mala é o tamanho da tua. Não, você levou 2 malas. Uma mala só pra sapato e secador de cabelo. Cabia no X6. Vocês que ficaram regulando essa porra. Cabia. Tá maluco? Fred, você entra no site da Budget República Tcheca. Olha só, já começou errado. Entrou na Budget. Não, cabia no X6. Não, não tem desculpa. Cabia no X6. Não tem X6. quer dizer, ah, você conseguiu um carro. Na grana toda não, compadre. Na Áustria tinha. Na Áustria tinha, na Alemanha tinha. Teria sido mais não, agradável. O problema é que assim, a gente tava alugando um carro na República Tcheca e esse carro ia ser devolvido na Itália. E a gente pegou o carro e vamos embora. E ele era um carro razoável. Vai. Era um carro ok. Ele podia ter me decepcionado mais. Você não tava no nível Rio, Cabo Frio, 18 horas de Gol Branco sem ar-condicionado. É isso que você quer me dizer? É isso aí. Não tava é nesse nível. O Skoda tinha aquele banco quentinho que deixa o Forever quentinho, sim, sabe? É. Delícia. E é maneiro que você aprende que existe uma tecnologia muito avançada de celulares, né? Que eu tava com um chip tcheco e, cara, quando a gente... O Azaghal tava assim, ah, olha só, a fronteira com a Alemanha, que a fronteira é só uma placa, né? Não tem checkpoint nem nada. Depois que os terroristas entram e saem quando querem. Nem Brasil e Paraguai também, é só você estar no Brasil. É tipo quando você estivesse mudando de estado no Brasil, né? Só que, bem-vindo, Alemanha. É. Aí você passou aqui, ó, Alemanha, cara, o sinal do celular morreu. Cara, eles têm uma tecnologia de que sinal faz curva. O sinal faz a curva. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu não sei o que é, cara. É um campo de força, eu não sei o que é. O sinal foi 3, 2, 1... Caralho, impressionante essa tecnologia. É impressionante. Cara, cara. Foda demais. Mas aí, beleza, aí ficou na internet. Aí a gente foi. Aí saímos da República Tcheca, fomos pra Alemanha, autobahn, 200 e pouco no autobahn. Com escodinha dando a tremida fodida. Dando uma chacoalhada boa. Isso é uma parada que eu me ressinto. Quando eu fui a Munique, choveram durante 5 dias e eu não pude alugar o Porsche pra dirigir no autobahn. Não podia. Oh, você peidou na farofa aí. Não, não podia, querido. Porque, veja bem, existe um limite pra fazer merda. Alugar um carro de 350 a cavalo de tração traseira na chuva, puta que pariu, é pedir. Pede pneu de chuva. Pede pneu, bota pneu de chuva. Pede pneu de chuva. Pede um pneuzinho, biscoito, verão, biscoito. Olha só, eu tenho um cartão aqui. Com esses dois dá pra alugar o Porsche? Dá. Mas eu queria botar esse outro cartão aqui da Caixa Econômica Federal para o pneu de chuva. Pode fazer isso, por favor? Não, não dava. Mas eu vou voltar lá pra fazer isso. Bem, a gente parou na Áustria pra dormir, porque era, né, a gente viajou 6 horas e era mais umas 3-4 horas pra chegar em Bassano. É, isso aí. Então, puta, vamos parar na Áustria. A gente ia parar em Munique, mas a gente tá legal de Munique. Essa que é a verdade. Nossa. É, é verdade, gente. Eu tô desculpa, aqui de hein, foi mal. Eu vou abrir mais uma garrafa de uísque porque tá foda. Desculpa, foi mal. Não é, que a gente teve numa feira em Nuremberg. Não tenta consertar, agora já era. Um mês antes. Agora eu já tô deprimido. Há negócios em Nuremberg e aí a gente acabou esticando pra Munique, pra... É, não tá fácil, não tá... Não tá fácil pra ninguém, né, amigo? Não tá, tá difícil. Aí eu tô gente, falando... é um ano de crise, né? E vocês reclamando que eu estava me alcoolizando no barquinho em Angra dos Reis, vendo a Angra 1 brilhando no escuro, né? De noite. Ah, irmão, desculpa. Não, gente, mas já é. Viagem a trabalho não conta. Ah, mas aí, claro. O Fred fala barquinho com a gente na catamarã. Parece. 72 pés. Isso, vamos que vamos. Até parece. É a quantidade de gente dentro do barco. Aí no dia seguinte seguimos viagem para finalmente chegar a Bassano, encontrar nosso querido amigo Giuseppe. Aí no caminho a gente falou assim, vamos aproveitar e vamos já direto, tá um dia bonito pra caramba, vamos direto lá pro topo da Monte Grappa. Isso, que a gente visitou já. Porque vez. A gente já tinha visitado uma puta visual lá de cima, dá pra ver. É, os Alpes austríacos. É, puta, é muito maneiro. Aí o que a gente fez? A gente fez o caminho mais longo possível, subir a montanha pra depois descer pra chegar na Bassano. É, calma, Monte Grappa é a montanha que dá nome ali, ó, a cidade Bassano del Grappa. Ela fica no norte da Itália. É o fim dos Alpes, né? A partir dela pro sul é aquelas planícies italianas. Então, a gente foi lá em 2012, achou foda pra caralho. Vamos de novo, porque você podia subir de carro. Você sobe de carro até o topo. É. Você não escala 40 a montanha. Minutos de... É, só subir na serra e beleza. A gente foi subir na serra e a parada tava bem nevada, assim. Neve ao redor da estrada durante bastante toda a serra. Bastante neve. Conforme a gente ia subindo, a quantidade de neve aumentando. Uma muralha de neve. São aquelas fotos que vocês mandaram dizendo isso vai dar merda. É, tipo exatamente. Isso. Não, e aí a gente mandou as fotos depois, porque quando a gente tava lá, a gente tava sem sinal de celular e ninguém fazia ideia de onde a gente estava. É, a gente não avisou ninguém. Que beleza, né, cara? Porque, assim, os nossos familiares e o Giuseppe sabiam que nós estávamos em algum lugar entre a República Tcheca e Bassano. Exato. Tudo pra dar merda. Vou subir uma montanha com neve, com possibilidades de avalanche e ninguém sabe que eu estou aqui e não tem telefone celular. Qualquer coisa, o dinheiro tá debaixo da geladeira. É basicamente, importante, a gente estava num Skoda. Upgrade. O potencial de dar merda era 110%. E aí um carro gente, lotado de mala. Sabe, e aquela estrada que só dá um carro por vez, aí só você um de vez carro. Em quando dá de frente com outro carro, dá aquela freada, ai meu Deus. Mas aí, eu sou piloto, foi tudo certo. Aí um tem que dar ré pro outro passar, o cara... Ah, mas dar ré num abismo, ó merda. Foi. Mas é tranquilo. Aí tava tenso. Aí a gente, caralho, tem cada vez mais neve, mais neve, mais não, neve. Não, na lateral, assim, porque assim, na estrada, na pista de rolamento, não tinha neve. Não, porque eles passam aqueles... tratores, sei lá, aqueles carros que tiram neve, realmente, não tinha neve nenhuma no asfalto. Agora... trator com lança-chamas. Acabou o asfalto, amigo. Era parede de neve. Exato. E cada quilômetro avançado era alguns centímetros a mais na parede de neve. Tá as paredes já. Eu sei que a gente chegou num ponto que tinha neve pra caralho já. E eu comecei a ficar assim, caralho, tem muita neve aqui. E tinha alguns momentos que tinha neve no asfalto, que tava caindo a neve. Exato. Tava caindo. E se acumulou no asfalto. Caralho, aí vambora. Mas vambora, a gente tá indo, vambora. O GPS tá mandando, vamos seguir. Aí faltando 10 minutos pra chegar no topo, segundo o GPS, a gente se depara com uma placa assim. Cuidado, perigo de avalanche daqui pra frente. Risco de avalanche. Aí tinha uma parada fechando a estrada. E a parede... Não tava fechando. Não, tinha um negócio realmente bloqueando meia estrada. Meia estrada, pra você realmente parar ali e pensar duas vezes. E começar a calcular os riscos. Aí a gente parou, saiu do carro. A parede de neve das laterais, já tinha ali muralha. Pelo menos 1,5 metros de altura, que é neve pra caralho. É muita neve, cara. Aí a gente parou o carro, ficou olhando assim, tipo assim... A gente deixou na mão do Jovem Neto, que era aniversário dele, falei, sai daí, Jovem Neto. Era dia do aniversário dele. E aí assim? A gente sobe mais 10 minutos, com risco de avalanche, e morre que nem todo mundo no filme, naquele filme Everest. Tô quase lá. Tô quase lá. Aí eu olhava pra cima, lá pra montanha, e via só o topo dos pinheiros. E eu falava, é neve pra caralho, mano. Só tô vendo o topo do pinheiro. Tô vendo o tronco. Aí a gente... Mas tá soterrado de neve. Tá, então beleza. Vamos fazer um xixi na neve aqui e vou voltar. Como todo bom brasileiro, vou dar uma zoada no ambiente e voltar pra casa. Foda-se. A gente parou o carro, tirou umas fotos de onde a gente tava. Melhor não, né, gente? Ninguém sabe que a gente tá aqui. Isso dá uma merda. Aí quando a gente tava voltando, super frustrado, a gente começou a pensar assim, caralho, já pensou se a gente segue em frente? Não, mas a gente ficou parado, olhando. A gente ficou parado uns bons 10 minutos. Olhando pro horizonte, raciocinando. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E ficou um silêncio no carro e a gente pensa, cada um fazendo seus cálculos. Aí de vez em quando falava, esse carro não é tão bom, né? Aí daqui a pouquinho outro. Celular também, sinal não pega. Aí daqui a pouquinho outro. E ninguém sabe que a gente tá aqui. Pois é, tá vendo que falta que faz uma X6? Aí não, beleza. Aí quando a gente tava voltando, a gente tava, puta, que frustração, não conseguimos chegar no topo da Monte Grappa, que merda e tal. Aí já tinha caído um pedaço de neve de novo na estrada que a gente teve que passar com cuidado. A gente não chegou a ultrapassar o risco de avalanche, já tava caindo neve onde a gente tava. Aí a gente começou a imaginar assim, já pensou se a gente vai, aí vem uma avalanche, aí o carro capota, a gente fica preso dentro do carro, embaixo da neve e tal, e a gente tem só o celular e a gente pode gravar uma mensagem de despedida para as pessoas. A gente ficou, sabe que as pessoas, né, faz isso, né? Vamos gravar uma mensagem. Ah, eu amo fulano. E vocês nem tinham bebido, né? Não, a gente só ficou imaginando isso. A gente ficou imaginando. E aí, a gente vai gravar a mensagem para quando acharem a gente daqui a 20 anos? Soterrar. Na verdade, ia demorar tudo para acharem a gente. Mas... Daqui a 20 anos, não. No próximo verão, quando nos acharem inteiros, sem nem nós termos ainda apodrecido, que a gente tava debaixo da neve, né? Mas aí eu falei, eu ia gravar um vídeo mandando meu alô pra quem a gente ama e tal, mas eu ia fazer um vídeo também pra quem eu odeio. Aí começou a listar as pessoas. Não, começa assim, vai tomar no cu. Fulano de tal, fulano de tal, por isso. Beltrano, por isso. Aí o vídeo, depois ele foi, sabe, simulando a gravação do vídeo, o vídeo ficou muito maior do que o vídeo das pessoas que ele ama. Cara, eu falei, chega. Não, nesse vídeo já tinha Robert De Niro. Vai tomar no cu, Robert De Niro, pra fazer os filmes merda. Tu um talento do caralho fazendo merda de comédia romântica, de vovô estagiário. Tomar no cu, Robert De Niro. Al Pacino também, que só faz filme... Que jogou a carreira no lixo. Al Pacino, que jogou a porra da carreira no lixo, só fazia filme foda, agora não faz filme nenhum. Eu acho que devia ter gravado isso... feito uma promessa. Se eu sair vivo daqui, eu publico esta porra. Não, e eu fiquei imaginando assim, imagina se a gente grava isso na expectativa, né? Morremos. Vamos morrer. Vou deixar, né, o meu legado aí, porque ia viralizar, ia ser foda. Yeah. Tinha uma galera na internet no vídeo, inclusive. Gente, eu prometo pra você, cara, que se você morrer e eu não, eu faço com que todas as pessoas vejam esse vídeo. Eu vou atrás do Robert De Niro, aonde ele estiver. Não, eu quero que você publique, não. Todas as pessoas não, eu quero que você publique no YouTube. Não, publique no YouTube, canal do Jovem Nerd. Mas eu falo, vou garantir que o Robert De Niro e o Al Pacino vejam isso. Obrigado. Aí eu fico imaginando assim, vai que a gente tá soterrado, que a gente começou a entrar numa paranoia que a gente estava soterrado já. E que tudo aquilo já era nossa imaginação. É, a gente tava... Sabe, a gente desacordado, meio que sofrendo já com hipotermia e o caralho, e a gente já tava imaginando isso. Eu falei, caralho, imagina se eles resgatarem a gente, que a gente já tava falando como se estivéssemos soterrados. Imagina se resgatarem a gente e esse vídeo vaza. E a gente publica o vídeo. E a gente sobrevive. A gente sobrevive, é foda. Aí ia ser foda. Ia ser. Ia. Quando a gente encontrou com o Giuseppe, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira a gente pega o carro, eu quero te levar nos lugares lá na Toscana, na região da Toscana, na Itália. É uma viagem de 3 horinhas e tal, e a gente vai fazer um agriturismo e conhecer umas cidades medievais lá, vocês vão gostar. Agora explica o que é agriturismo. Agriturismo é quando você vai num lugar que te serve... E a comida, todos os ingredientes são cultivados ou caçados lá. Lá, exato, no local. Esse era aquela experiência que a gente queria ter tido em Praga e não teve? Né? Que chegou o frango congelado? No agriturismo não é frango congelado. Aí o José falou assim, a gente vai junto, vou no meu carro, você vai no de vocês e a gente viaja junto. Mas é importante dizer que o Giuseppe é o cara mais gente boa do mundo. É, ele muito. Porque o cara, a gente chegou no primeiro dia, a gente jantou junto, depois no dia seguinte foi na casa dele comer pizza. Puta ele mesmo. É um cara muito gente boa, assim, inacreditável, o que fez a gente acreditar que estávamos todos soterrados na avalanche. É, porque era bom demais. A gente estava sonhando com isso. É. E a gente tava com medo das pessoas, da gente ser resgatado e acabar esse sonho maravilhoso que nós tava muito vivendo. Maneiro ali. Porra, deixa a gente em coma, hipotermia um pouquinho mais, que tá maneiro. Aí, cara... Aí o Giuseppe veio com o carrão dele, então, a puta SUV. Pode falar qual é o carro pro Fred? É uma X5. Uma X5, exato. Puta que pariu, tá vendo? Se você chegasse no X6, caralho, era amizade imediata, malandro. Porra, fica aqui, meu querido. Você não vai ficar no hotel, não. Você vai ficar aqui na minha casa, porra. Aí, cara, quando ele saiu da garagem com a BMW X5, que é a família dele toda, que é um carro grande, SUV, né? Porra, um carro grande não, cara. Ele já ultrapassou o conceito de carro. Ele já tá no padrão. A roda do carro era da minha largura. É uma cintura, cara. A roda do carro, você para do lado, ela vem mais ou menos na altura do umbigo. É um negócio inacreditável. Aí, cara, quando a gente começou a seguir ele, aí, sabe, saindo da cidade, aí a gente falou assim, cara, a gente tá no Skoda. A gente tá no Skoda e ele tá no BMW X5. E ele tá na BMW X5. E ele é um velocista maluco e corre pra caralho. Se prepara, cara. O bicho. Italianos, né, amigo? Italianos, a terra do Lamborghini. Italiano. O cara acelerou. Meu irmão, o cara correu. E ele tava na BMW. Ou significa, correr é você pensar em correr, você já está correndo. Você mete o pé no acelerador e responde. Eu estava no Skoda. Automático. Em que apertava o acelerador e o carro passava a marcha a cada 2.000 rotações. Eu falei, caralho, impossível. E eu lá, acelerando, vai, Skodinha, sabe? Que nem kart que você fica. Sabe? É bom. Pulando assim contra o volante pro carro ir mais rápido um pouco. E o carro não ia, meu irmão. Aí eu falei assim, quer saber? Foda-se. Vou passar esse carro pro manual. Sabe qual é? Uhum. Que tem a opção de você tirar do automático e botar ele no manual. Eu me imaginei arrancando os fios assim, sabe, do painel. Pá! A 120 por hora você resolveu passar o carro pro manual. O bicho pulou pra segunda marcha. Eu tô esperando aqui o pistão saindo do capô. Pá! Indo embora. Fred, eu esmirilhei aquele carrinho, bicho. Caralho. O carro, meu irmão. Mas olha só, são duas testemunhas aqui. Eu acompanhei o Giuseppe. Cara, acompanhou, mas a que preço, o né? Cara, assim, a viagem foi de mais ou menos 4 horas e meia. Não foi de 3, foi 4 horas e meia. O Azaghal saiu que nem a Ayrton Senna no GP do Brasil, mano. suando. Suado, lavado. Porque assim, não era só a questão da velocidade, porque eu botei no manual e aí eu forçava o motor pra caralho e conseguia acompanhar o Giuseppe lá na loucura dele. Mas a roda do Giuseppe era do tamanho do meu carro. Então assim, ele fazia as curvas com velocidade absurda. E eu tava no carro que tinha uma roda de bicicleta. O problema não era a velocidade, o problema era o carro. Exato. Tipo assim, se ele precisava frear, ele pisava no freio e o carro dele ia parar. Eu ia pisar no freio, atravessar o carro dele, pegar a família toda, botar dentro e continuar a viagem. Ele quer fazer. Com todo mundo dentro do meu carro, foi porque sinistro, ia ser impossível parar. Foi sinistro. Eu ficava, quando a gente fazia umas curvas e tal, eu ficava imaginando assim, se tiver que frear agora, aonde eu vou escolher bater? Porque se eu bater no carro do Giuseppe, vai ser uma merda. Eu vou estragar a amizade, vai ser uma situação muito escrota. Então eu vou escolher outro carro pra bater, sacou? Traça uma reta pra árvore mais milenar. Você olha e fala, cara, ali. Aquela ali tem 2000 anos. Vou foder aquela árvore. Vai, mano. Vai. Pelo menos deixa a marca em algum lugar, né? Eu cheguei na Toscana, lá na cidade que eu tinha, eu era o coisa. Meus músculos todos se transformaram em pedra. Não, pescoço não mexe, não mexe até hoje, inclusive. E foi, a mulher do Giuseppe, a gente parou no meio do caminho pra ir ao banheiro, a mulher do Giuseppe falou assim, olha aqui, Azaghal, isso aqui é um bombom com, sei lá, com Red Bull dentro. Você vai comendo e fica esperto, entendeu? Uh-huh. Pra conseguir... Isso o Azaghal tava com um barril de Red Bull embaixo do braço. Não, eu tava com Red Bull, meu amigo, na veia já. Sabe aquela mochilinha que o nego leva pra fazer maratona que tem um caninho com água? Eu comprei uma mochilinha de Red Bull e ficava com mangueirinha na boca, só. Foi sinistro, cara. Foi sinistro acompanhar. Eu não me atrevi a acompanhar o cara, não, cara. Não, o Jovem Nerd ficava, eu estou tenso só de ver a situação. Eu estou... Caraca, se eu tivesse no volante, cara, puta que pariu. Ele falou que se eu tivesse no volante, ele ia sair que nem uma múmia, com os braços pra frente, eu não ia conseguir mais dobrar os braços. Caraca, cara. Eu saí do carro e ficava imaginando assim, o meu sonho naquele momento era ter o Didi Mocó batendo aquele pedaço de pau que bate 3 vezes seguidas, assim, tá, tá, tá, sabe? Nos meus ombros, pra dar uma relaxada. Aí tem uma hora que a gente decidiu ligar pro Guga, pelo FaceTime. É, porque FaceTime. A gente achou que a gente ia morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer, nessa viagem agora. Aí a gente ligou pro Guga e a gente falou, Guga, a gente tem que contar umas coisas pra você, que se a gente morrer, a gente precisa que você saiba. A gente contou... É. A gente contou uma história maluca do Marco Gomes. E aí? E contou outras paradas. E aí, terminou com o Dave falando assim: Guga, se eu morrer, me enterra na Itália. E a ligação caiu. Se eu morrer, não quero ser enterrado no Brasil. Foi isso que ele falou. Me deixa aqui. O Guga ficou mais preocupado durante uns minutos, assim. Então a gente ia ligar de novo pro cara. É que a gente entrou no túnel. Não foi? Não foi, Guga? Foi, porra, foi. Caralho. Guga! Se eu morrer, me enterra na Itália. Imagina eu contando depois e o cara tava falando comigo. Foi a última palavra dele. Ele pediu pra ser enterrado aqui. Caraca, foi sinistro. Imagina o Guga falando assim: olha só, a gente vai ter que acabar essa reunião porque eu vou ter que pegar um avião pra Itália. O cara acabou de me ligar e ele falou: se eu morrer, me enterra na Itália. E acabou a ligação. Então, é. Tchau. Fechamos aqui, eu tô indo ali pra Guarulhos. Braço, hein? Tchau. Vai sair. Na real, se a gente tivesse morrido naquela estrada, não ia ter nada pra enterrar. A gente ia virar uma bola de fogo. Mas essa viagem foi maneira, porque como a gente viajou com a família do Giuseppe, a gente conheceu lugares, a gente não foi pra pontos turísticos movimentadões, sabe? Exato. A gente foi, como o Giuseppe disse, pra cidades onde os italianos viajam. Exatamente. A gente foi tipo a Teresópolis da Itália. E isso foi maneiríssimo.

Teve epifania do Jovem Nerd também, não vai contar? Qual foi a epifania? Tutti Frutti. Caraca, verdade. A gente tava lá tomando café, sabe, Tutti Frutti, né? Sabor Tutti Frutti. Babalu, sabor Tutti Frutti. Porra, toda. Essa vida inteira você ouviu isso, né? O Jovem Nerd me perguntou, de que é esse suco que você tá tomando? Aí eu, Tutti Frutti. Aí eu, what? Tutti Frutti. Tutti Frutti não é um sabor enigmático, sabor rosa. É uma fruta que se chama Tutti Frutti. Não, são todas as frutas. São todas, todas as frutas. Tutti Frutti. E foi só ela mudar a forma de falar que eu mudei toda a minha perspectiva de interpretação da parada. Você passou a aceitar que não existe uma árvore de Tutti Frutti. Exato. E olha só, você vai ficar chocado. Você lembra do programa Coquetel do Miele? Era o rabo de galo do Miele, né? Não. Quando elas falavam assim, Tutti Frutti, Tutti Frutti, então, aí pã. Porque todas elas eram frutas, então era Tutti Frutti. Caraca! Tutti Frutti, pã, toma não melão. Não era gratuito, não era... toma melão na cara. chiclete rosa, pã, não era isso que elas estavam falando. Não era gratuito, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.